o novo Adão. E, respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. Jesus, sendo Filho de Deus em espírito desde a eternidade, foi gerado de Deus também como homem pelo Espírito Santo, como novo Adão da raça humana. Ele foi gerado como homem, porém em perfeita santidade e justiça. Embora ele seja também legítimo descendente de Davi, segundo as Escrituras, ele foi gerado de forma sobrenatural, pelo Espírito Santo, e por isto ele não herdou a natureza de pecado provinda de Adão, como todos nós no princípio herdamos. O Senhor foi enviado por Deus ao mundo para que por meio dele sejamos salvos dos nossos pecados. Ele nasceu perfeito, santo e de semente incorruptível, e assim viveu até o fim, gerado de Deus como o novo príncipe da raça humana. Nele não havia e nunca houve pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, tomando sobre si os nossos pecados e nos trazendo a redenção através do seu sacrifício perfeito, entregando a sua vida inocente em nosso lugar para satisfazer a justa justiça de Deus contra o homem, que no princípio havia desprezado a bondade, a graça e a vida eterna em troca de nada, pela incredulidade de livre vontade, desprezo pelo qual o pecado, a condenação e a morte entraram no mundo. Ele se tornou apto para ser o novo príncipe da raça humana redimida, espiritual e incorruptível, que agora nasce primeiro do Espírito, e não da carne, que são dentre os que são salvos e gerados de novo para a vida eterna através da fé em Deus mediante o seu nome. O homem natural é o que nasce de Adão, o primeiro matriz da raça humana, de quem todos primeiramente nascemos, que é o nascimento natural, segundo a carne. O homem espiritual é o nascido de Deus, nascido do Espírito. Este é nascido através do novo príncipe e matriz da raça humana, Jesus Cristo nosso Senhor, Filho de Deus e Filho do homem. Os que nascem de Deus através dele são homens espirituais, renascidos e regenerados desde o Espírito, em perfeita justiça e santidade, de semente e natureza incorruptíveis. Uma vida que começa com um novo Espírito desde hoje e vai evoluindo até a futura ressurreição também de um corpo glorificado, segundo o Senhor também ressuscitou. Ele foi perfeito, justo e santo. Ele se sujeitou à total justiça de Deus e foi o único que cumpriu integralmente a lei de Moisés e a justiça eterna de Deus, sendo submisso e obediente até a morte, e morte de cruz, para a justificação e salvação de todo aquele que crê no seu nome pela pregação do Evangelho da Verdade. Decretos da Fé. Blogspot.com